Mike, aproveita e confirme Manati, 500 pés. Mil pés, ó. Manati autorizado, olho mil pés, decola da 17, curva direita, ingressando inicialmente litoral, corredor axé, aguardando liberação do controle, aciona transponder 0125, frequência do controle 119.35, torre operação 186. Ok, mil pés, Manati direto, decola da 17, curva direita, inicialmente axé, até a liberação. 0125 transponder, é o ator 186 e controle 10935. Mike é cumprido. Só a Juliette, tá 3567. Graças a Juliette, portão 10, portão 10, tá 3567. Graças a Juliette, portão 10, tá 3567. Gente, o Mike é com o Victor, tá no pátio 4, com 02 a bordo. 4, 04. 04 a bordo, ciente para acionamento, táxi, decolagem 2186, ajuste no 011, então bom voo e boa tarde, o Mike com o Vitor. No 011, chamará a 2186, grato, até a próxima. Agora o 755, livro. Boa tarde, Guano 755, táxi via Alfa e reportância da Juliette para ingresso. Alfa Juliette vai reportar, Guano 755. Salvador, Golo 399, está ciente da informação. Quebec, autorização, comboio de Vapor 280. Estabilizado no localizador TP5488. TP5488, confirmação final ILS Extension, tornou em decimal meio do fórum. 186, bom dia, boa tarde. Jogo 1077, centro da Quebec, para a cópia. Solo. Jogo 1077, pro Galeão, nível 380. Mantenha a escuta, número 2 para a cópia, igual no 077. Boa. Oceania 6314, request taxi clearance. We have 1-4 on board, endurance is 4 hours with alternate receipt. Clearance para nível 040. 040. India and Alpha, until holding point, runway 10, and there, left tower 118.6, altimeter side 1011, have a good flight. Roger, India, Alpha, and holding short. Tower Ocean Air 6314, thank you so long. Bom. 55, ingressa Juliette, portão 11, portão 11. Juliette 11, eu vou no 755. Lei externo, TIP 5488, trem baixado e travado. Vicente, 5488, campo à vista. Afirmo. Livre pouso na 10, vento 180 graus, com no 49, altímetro no 09. Olho 011, ciente, TIP 5488, autorizado pouso. to top of the tower, Chinese 63 on 4 holding short. We have traffic inside. Roger, maintain position after traffic is passed. Line up and wait for runway 10. Roger, we clear to line up and wait after the traffic on short final. Altímetro 1091, livre taxi para ingresso, Mike Eco Vitor. Oito, solo aos 26, livre à direita, chance solo 121 decimal 9. Livre, a chamada torre 119-35. Solo. Solo 121 decimal 9. Serra, Serra, confirma. Tá outra vez de Pituaçu para a posição Salvador. Chama a torre 118, decimal 612, aqui, Serra Serra. 118, meia, obrigado. Afirmativo, não estou recebendo seu transponder. Confirma agora. 3488, táxi livre Alfa, Kilo, tapete 3, posição prevista 04, atento ao balizador. Posição 04, CN5, 488. Torre Mike, é convido do ponto espera do ano 7. Mike Eco Vitor, a linha decola da 17, vento 180 graus, cono 3 nós. A linha A, decola Mike Eco Vitor. Oi, Salvador, Yankee Serra. Yankee Serra Serra, prossiga. A vertical de Piatã para a pouso em Salvador. Gente, informamos helicóptero decolando agora, com destino corredor Axé, tem condições da presente, seguir com base pela direita para 17. Bem ativo, já livrando o litoral para pouso direto, parte 4, se autorizado. Afirmo, reporte gota final, parte 4. Serra. São de torcida, Recife. Copia 360, 399. 399 São Paulo Congonhas, autorizado, nível 360. A rota é Hotel Zulu 16 até BHZ, Bravo Hotel Zulu. Após vai prosseguir posição Crise, Tango Romeu, Índia Vitor Índia. Após Pirassununga, Papai Índia Romeu. E após, conforme o plano, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde lá vai interceptar o peso 1 no meio após, e seguir conforme a rota. Transponder 55, 14, frequência do controle 119, decimal 35. 1399, autorizado para São Paulo, Congonha, nível 360, decola da 10, curva esquerda, queda da El, Leda, Bridge. Bridge até Zulu 16, Bravo até Zulu, DCT 13, DCT Papai de Romeu, que está em conforme. Transponde 5514, controle 119-35, Golo 399. Curva aqui à direita, Golo 399 no 62, chame pronto, pushback, sanamento, ajuste 10-11. Positivo, curva à direita, está pronto, pushback, sanamento 62, 10-11, ajuste Golo 399. Autorizado, Golo 399 no 62, chame táxi. É só para o táxi, 399. Solo, Salvador, muito boa tarde. O Azul 4118 com a informação Romeu. Boa tarde, Azul 4118 com fins, aguarde cópia 360. É o número 3 agora para a cópia. Espera prevista da El, Leda, após Bridge. Pra gente, por gentileza. Da El, Leda, após Bridge, Azul 4118. Ciente, obrigado. Salvador, boa tarde. É o 4223319. Está com o Romeu. Marcelo 231 Barreiras, na guarda de cópia, o número 4 para cópia, 340 Barreiras, será coordenado. 077, Galeão, copiou 360. Fala, escuta o 77. 077, Galeão, nível 3620, autorizado, via Peruísque 50, até Bidev, Bravo India Delta Eco Victor Bidev, após Interceptor November 857, até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, depois prossegue Aerovia Pezulu 16, até Gruf, Golf Romeu Uniforme Fox Fox, após Interceptor Pezulu 14, até Toquim. Decola pistão no zero após decolagem curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona transponder 5517, frequência do controle 119.35. Galeano 360, pela Upper Whisky 50 até Bidev, Upper November 857, até Seguro, Upper Zulu 16, Group, Upper Zulu 14, até Toquinha, saída da El, Leda. Bidev, o transponder é o 5517, controle 1935 com curva à direita, o gol 1077. Com 7, chame pronto para o chibé, acionamento, gol no 077. 040 em Pelota, Charlie Mike. Charlie Mike, desce 2000, autorizado LS 1011. 2011, autorizado LS. Para com fins, gol no 755. Será coordenado, número 4 para cópia. Prevista subida da El, Leda após bridge, gol no 755. Max via pátio, Juliette Alfa, ponto espera, pista no 0, torre 1186. Ajuste no 0111, bom voo e boa tarde, gol no 399. Pronto, cópia. Consiga. 3217, com fins nível 360, autorizado. A rota é Upper Zulu 16. E após segue conforme o plano de voo. Decola da 10 com curva direita na subida da El. Após Leda, após direto bridge. Bravo Romeu, Índia Delta Eco, bridge. Aciona o transponder 5512, frequência do controle 119.35, TAM 3217. 7 autorizado com fim, nível 360, primeiro aerovia Upper Zulu 16, após conforme o plano de voo, saída da El Leda, após direto do bridge, controle 1935, transponder 5512. 4, chame pronto, puxa o acionamento, TAM 3217, ajuste 1011. Remota 13 pontos para puxa acionamento. 80 graus, como 3 lá. A vida cola no 0, gol no 399. 4198, pronto, cópia. Pronto, cópia, precisa. 4198, com fins, nível 360, autorizado. Aí eu vi a Perzulu 16, após conforme o plano. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Transponder 5466, frequência do controle 119.35. Azul 4118 está autorizado com fins, nível de voo 360, via Perzulu 16 após via rota do plano. Aciona transponder 5466, decola da 10, saída da El, após Leda e Bridge. Controle Salvador em 119.35, azul 4118. Ajuste 1011. O azul 418 no portão 08, chame pronto pro chibeco acionamento. 0-1-1, chamaremos pronto, portão 8, azul 418. Boa retransferência de comunicações. Aguarda ali, fica bravo. É 314, sobre restrito 320. Restrito 320, 6314. Na verdade, vai solicitar o 260. Afirmo, estou na escuta para todos. Alfa Charlie Mark está passando externo, controle baixado travado, em condições de tomar Charlie, propõe ser autorizado circular para o 17. Autorizado, reparte na final da 17, Alfa Charlie Mark. Alfa Charlie Mark. Paulo Salvador, está 3217, puxa-me acionamento no 04. Autorizado, está 3217, chame táxi. Autorizado, 3217. Salvador, posso trazer 2-3-2 para o controle, pode ser que o instrumento está soltando. Guardia número 2, setor. Bono 395, seguinte, da Rondeon. Bono 395, desce 2000 pés, 1011, reporta no ILS. 2000, reporta no ILS, Bono 395. 3566, 2000 pés, 1011, autorizado, autorizado, nível 340, rota DCT Dedor, após DCT Zambi, após direto Iupur, Índia Lima, Papai Uniforme, Romeu Iupur, após direto Barreiras, decolada 10 com curva esquerda, subida Momo, após Albo, após direto Dedor. Aciona transponder 5522. Frequência do controle 119.35. Nada, Barreira 340, direto Bedor, Zambi, Iupur, após direto, decolando dentro com curva esquerda, Momo, Albo, então voa direto para Bedor, o passageiro 2231, 5522. 1935, controle, passageiro 2231, vai quando na veículo do solo, após a liberação, retaguarda. Dois bois da Avianca, assim como iniciar o táxi, liberar a área, está livre, iniciar, chame táxi. Salvador, azul 4198, para pushback acionamento no gate 8. Número 3 no setor agora, o azul 4198, aguarda autorização. Sente, número 3, 4198. Pronto para o táxi, nosso POB hoje é de 108, alternando Goiânia, autonomia de 3 horas mais 50. Taxi autorizado, Janeiro 6321, via Pátio, Juliette Alfa, ponte para 118.6, ajuste 1-0-1-1, bom voo e boa tarde. Muito obrigado, amigo. Autorizado o nosso ponte de espera da 1-0, via Pátio, Juliette Alfa, lá monitora 18.6, minha volta. No 755, pronto, copa. Mike, a corrida frequência livre, coordenação local. Charlie Mike, solo os 39, informa o Pat. Pat, agora vai ter. Meia dúzia. Melhor para a volta. Vai. 63 no 4, mantém, você escuta? Bravo Alfa, dá presente, agilize para o setor norte, reporte cruzando o eixo da 1-0. Meu Bravo Alfa. No centro Recife, 1-2-6-8-5, alternando no 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-45, Oxané, 6-3-4, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 4-2-0-6, passa 2-2-0 para 1-7-0, restrito. Boa tarde, desce até 3.000 pés, ajuste do altímetro 1.011. Para 3.000, 1.011, 4206. 33, e o controle 119.35. vai chamar para o pushback acionamento 5219. Pode, trip 5219. Tráfego Salvador, Webjet 5729, solicita 340, confirme. Já coordenado, Web 5729, informação em curso, é a Romeu, aguarde cópia. Gente da Romeu. Gomo no 077, posição 7, puxa, aciona. Pode, Gomo 077, é o número 3 agora no setor. 777. Fala Salvador, alterna 3217, para o táxi com 37 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 20. Via Índia e Alfa, segue o Airbus da Avianca, número 2 no ponto de espera, quando pronto, 118.6, a torre, ajuste no 011, tomou voo e boa tarde, TAN 3217. Teletaxi Via Índia, Alfa, seguindo o Airbus da Avianca, TAN 3217, obrigado, bom dia. Ativo, decola, a linha decola da 190, Ocean 6321. Missão 2862. 2862, 5266. Doutor Salvador, o trip 5266, a 2 milhas do externo, já visto, vai reportar com a taxa de travado. Gente. Com a embreada passarela, iniciar o táxi e liberar a retaguarda, está livre iniciar após o mesmo, chame táxi, azul 418. Gente, em coordenação após o PRA passarela, liberar o retaguarda aeronave, está autorizado. Solo... Salvador, boa tarde, doutor. Pantanal 4711, ciente da Romeu, pronto para cópia. Aguarde cópia, Pantanal 4711, número 3, 360, São Paulo, Congonhas. Ciente, 4711 agora. Tem a saída prevista, por favor, 4711? Dael Leda, após Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Dael Leda, Bridge, obrigado. Taxi via parte, Juliette Alfa, ponto de espera 686, a torre, ajuste no 011. Bom voo e boa tarde, passarei 2231. Taxi Juliette Alfa, alô, Salvador, eu vou 1925, tem informação Romeu, boa tarde. Hexagonal 25 Brasília, Guadicópia 360, golho fita prevista, será o número 4 para cópia. Gente, obrigado. Bono 755, pronto cópia. 755 Confins, autorizado, nível 3, 6120. Aerovia Upper Zulu 16, após conforme o plano. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Aciona transponder 5530, frequência do controle 119, decimal 35. Livre pouso 90, 5266. Na 6321, decolada aos 43, chame controle 119, decimal 35, bom voo. 935, boa tarde, amigo, até a volta. Salvador, boa tarde, o Chané. 6321, decolada no perfil da Golio Fito. Pronto, pushback, acionamento. Batendo 032, no site. Boa tarde, Oxanair 6321, decolado, gole o fito. Bravo, Lima, Bravo Alfa, final da 17, baixado, checado. Oxanair 6321. Salvador, boa tarde, Oxanair 6321. Livre direita 219, trip 5266. Oi, Salvador, Oxanair 6321, voltando, não tem contato com 1935, confirme. Sente mais uma vez, caso negativo, retorne essa frequência, ou as outras aeronaves estão conseguindo contato, o 6321. Ô, capa, é bom. Trip 5266, táxi via Alfa, aguardando antes da táxi via Kilo para ingressar no pátio 3. Táxi via Alfa e aguarda antes da Kilo, 5266. Chanel 6321. E o azul 4118, estamos com 106 a bordo. 2 horas e 50 de autonomia alterna Galeão. Tá com o PLB? Tá com 106 a bordo. 106. Afirmativo, 106. Taxi via parte, Juliette Alfa, ponte de espera da 10 Torre, 1186. Ajuste 10111. Tem um bom voo, boa tarde, azul 4118. Via parte, Juliette Alfa, ponte de espera da 10 Torre. Obrigado e até uma próxima. 4118, azul. 1077 vai coordenar com a equipe do solo. Após a passagem retaguarda do Embraer da Azul, está livre iniciar e chame táxi. Voo 1077. Está livre o 1077. O voo 077 está liberado após a passagem retaguarda do Azul, ok? Do Embraer da Azul. Após a retaguarda do Azul, 1077. Trip 5266 para ingresso na Kilo. Aguarde confirmação, trip 5266, só um minuto. Pois não, obrigado. Seu Zebra lá, não estou respondendo ninguém. É. Passagem 321, ascensão 320, mantém saída agora de transição ao fito. Gentileza, faça um check na nossa 11935. Controle, boa, até 3217. Controle de Salvador, muito boa tarde, Ocean 6321, 1234, 554, 321. Salvador, boa tarde, Ocean 6321. Controle, TAN 3217. Está no localizador Lima, Kilo Zulu. 2231, livre decolar da 10, vento 180 graus com o 9 nosso. Localizador 2231. Também azul, controle. Localizador ali, à esquerda dos nossos ATRs ali. Tô no 8, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, azul 4118. Atento ao balizador. É, para informação também, senhor, em rota, próxima posição Libra, a frequência do ATIS estava sob interferência de rádio pirata. Retirar reportado trip 5266 grato. Salvador, voo no 395. Salvo, agente 572 grato. O trip 5266, só confirmando agora, em Freire informou nesse exato momento, será a posição 04 do pátio 3, mesmo assim fica atento ao balizador, ok? Ok, obrigado. Web 5729, confim, já está pronto, copy 340? Sim. Web 5729, autorizado, confim, nível 340. A rota é direto bridge, Bravo Romeu de Delta Eco, após direto confim, Charlie November Fox e após direto. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Aciona transponder 5537, frequência do controle 119, decimal 35. 5729, autorizado com fins 340 na saída da El, Leda, depois voa direto Bridge, direto com fins 5537, aciona transponder 6935 após. 105, reporte pronto, pushback, acionamento web 5729. 5729 está pronto na Finger 5. Iniciar de imediato o web 5729? Não, imediato não dá não. Vicente, aguarde a liberação retaguarda do Boeing da Volta.